Oliveira. O noivo nem chegou e já tem gente chorando. A noiva toda orgulhosa, apreensiva e nervosa, e eu de fora só olhando. Bem feito pra mim, quem mandou não dar valor a um homem perfeito, lindo, dedicado e muito direito. Ela não...